Eu acho que é falsa, viu? Programe-se! Quatro músicas do ouvinte na sequência. Shakira Rihanna, daqui a pouquinho eu tô voltando, aguenta aí! Programe-se! Programe-se! Daqui a pouco tem mais uma sequência indicada pelo ouvinte. Continue na sintonia! De volta na rádio que completa você! Programe-se. Oi, tamo de volta pra você, ligadinho todo o Brasil, nas ondas da rádio que completa você. Música e muito bate-papo é aqui mesmo, no nosso Programe-se, não para. Agora tem Sorriso Maroto e Jorge Mateus, Guerra Fria, 30M, Thiago CDs e livros. Tem também o som On Direction com Story of My Life. Rola também One Team For You com J Quest. Agita o seu rádio. Programe-se. Eu odeio quando você sai batendo a porta sem me escutar. Mas adoro quando sempre se arrepende, volta e pede pra ficar. Sempre age por impulso, tem o dom de me ferir.